janeiro me entrego a Cristo. Em fevereiro em frente vou. Em março sigo pra vitória. Contente não tenho temor. Em abril prossigo na jornada. Não modifico meu pensar. Em maio não desmaio e sigo. Não temo perigo no meu caminhar. Em maio não desmaio e sigo. Não temo perigo no meu caminhar. Trazem solidão. Eu peço a Deus que me ajude e aqueça o meu coração. E em julho as férias são motivo pra que eu trabalhe mais e mais. E vivo com viva esperança, pois jamais se cansa o príncipe da paz. E vivo com viva esperança, pois jamais se cansa o príncipe da paz. No ano que vem, que em dezembro peço ao Deus da glória.